043, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia, táxi Alfa da Pontesfera. Da Pontesfera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1097. Boa noite, é o voo 2043, quando esperamos ver pronto. O 2043, confirme totalmente pronto? Afirma. Autorizado, LED é colapso tono zero, VT1, 20 graus, 06 12 de nós, o ajuste do altímetro no 017, informo Boeing da companhia, passando a posição duna no momento. Sim, a linha decola no 02043. Estabilizado, visão campo final. Voo 705, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7, voo no 005. Uno 705, autorizado pouso, pistola no 0, vento é 120 graus, 08, meia dúzia de nós, o ajuste do altímetro no 0, 17. Autorizado pouso, 617, bom, 705. Zero, quatro, três, decolado, 5-6, controle 1, 9, decimal 8. 9-8, obrigada, boa noite. Uno 705, solo 58, libere próxima à direita em 1-2-1-1, solo São Luís. 2-1-1, obrigado. Solo gol 1705, lembrando que escuta. 1705, boa noite. Taxi via Alfa, reporte Mr. Juliette. Via Alfa, reportar Mr. Juliette, confirma? 705. Bolão 705, ingresso taxiway Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. Fala Salvador, boa noite, é o gol 1099, 5 da novembro, autorização com fins. 99 com fins, aguarde a cobra, o ajuste de altímetro 1097. 1097. Com ajuste pro gol 1099. 097. Graças. Salvador, boa noite, é o TAN 3662, estabilizado LS. 3662, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 90, vento 1, 1010 graus, 07 nós, o ajuste do altímetro 1017. Ok, livre pouso na 10, TAN 3662. Tem autorização do gol 1099? Passando para cópia. Passando para cópia. Autorizado, Salvador, Confins, nível 360, cumprir a rota do plano de voo, pesou 21. Decola a pista 90, curva direita, saída da rota, transição LF. Controle 1, 19.8, transponder 5152, gol 1099. Autorizado, Confins, nível 360, decola do 1090, árvore elefa, com primeira curva direita, a pesolo 21, o controle 198, a oficina 5152, o gol 1099, na posição 8. 5152, portão 8, chame pronto. Camarada. 3662 ao 07, chame solo aí no 21 decimal 1. 21, boa. Paulo Salvador, até 3662, vibrou. São 3662, tá, que se via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, tá 3662. Juliette. 3662, táxi via Juliette, portão 90. Não entendeu o portão, senhor, desculpa. Ingresso, táxi Juliette, portão 10, 10. Via Juliette pro portão 10, tá 3662. Aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1097. 0096, solo aos 11, libere próxima à direita em 121, decimal 1, solo Salvador. 11 à direita, Gonô 09. Salvador, boa noite. Quando já nós vamos livrar na direita para o táxi. Boa noite, Bono 096, táxi via Alfa, reporte Anxia Juliette. Alfa, Anxia Juliette, reporte, Bono 096. Fala, Juliette, Gono 096. Gono 096, ingresso táxi Juliette, portão 9. 09, Gono 096, via Juliette. Dois. Tá 3231, passou sim, vai baixar a travada. Livre pouso, sua transmissão está muito ruim, doido. É, microfone. Confirma como recebe agora. Agora alto e claro, 5/5. Autorizado pouso pistão 0 para o TAN 3831, 91, 10 graus 07 nós, hoje do altímetro 0, 17. 617 para livre pouso, 3831 graus. Galeão, nível 360, via o Guarani 9857, rota do plano de voo. Cola pistão 0, curva à direita, Dael Leda Irumi, é a saída. Controle 119.8, transponder 5121, gol 9705. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, decola da 10. Essa aí da Dael Leda Irumi, via para 9857. 5121 transponder, o gol 1705. Portão 7, me pronto para pushback, seu nome. Tomaria o controle de saída é? 119.8. 119, autorizado, curva à esquerda, base pela direita, sinal da 97, reporte estabilizado, sinal da 97, embaixo travado. Pode dar a final da execução da 97 com o trem baixado e travado, Lima, Lima, Fox. TAN 3831, solo aos 19, libere a direita, chame solo Salvador em 121, decimal 1. 211, boa noite. Solo de Salvador, TAN 3831, ligando agora na Alfa, na sua escuta, boa noite. TAN 3831. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, TAN 3831. Lima Lima Fox na final da 17 com o trem baixado e travado. Lima Lima Fox, tráfego do estado, autorizado, pouso pistão 17, o vento é 1,20 graus, 0,612 de nós, hoje estou altímetro 10, 17. Lima Lima Fox, capiteiro 17, Lima Lima Fox. Ingresso, taxi Juliette, portão 612. Juliette 612, obrigado, 3831, boa noite. Lima Fox, ao estacionar a frequência livre, 245. Pega acionamento, Hugo, Uno 099 na posição 8. Uno 099, portão 8, autorizado, puxa o pega acionamento, chama o táxi. Chamada para o táxi do Uno 099. Vou no 705, portão 7, aguarde para puxar o funcionamento. Aguardando. Solo Gol 1099, VOB 179, 3 horas e 11 de autonomia, Brasília é o alternado para o táxi. Gol 1099, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1017, do 1099. Parte via parte inicial, no ponto de espera 1895, gol 1099. Autorizado, se estiver aqui acionamento, chame pronto para o tanque. Espera pronto, gol 1099. Gol 1099 autorizado. Alinhar e decolar com 1091, 10 graus 0612 de nós, hoje está o time com 1097. E vem alinhar e decolar 10, gol 1099. Autorizado via parte principal, taxi Índia e taxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1097. Gol 1099, decolado aos 32, controle Salvador em 119, decimal 80. 1980, obrigado, boa noite, 1099. 1705, autorizado, alinhada e decolar, estuno 0, vento é 1, 10 graus, 062 de nós, a gente no 097. Autorizado, alinhada e decolado, 10, gol 10, gol 705, 17. Bom, 705, decolar 1037, chama agora o controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 1198, boa noite, voo no 705. 9, decola pistão 0, curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 1, 119, decimal 8, transponder 5157. Autorizado 370 Fortaleza, perdo 19, decola da 10, curva esquerda, perfil Momo, transição frote. Aciona 5157, controle 1198, da 3858. Portão 2, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Ok, obrigado. Ainda falta um minutinho para fechar o porão, mas se eu permanecer a autorização. Controle, Chanel 6310, visual grau, estabilizado via linha. Chanel 6310, tráfego nos estados, autorizado pouso pistão no zero, vento 1, no 0 grau 07 nós, ajuste de altímetro no 0 no 7. Confirmar o vento 63 Rex. O Chile 13 no 0, o vento é 1, 10 grau 079. Bem copiado. Boa noite, eu vou 1-0-9-6, informação mostra para Fortaleza. 1-0-9-6, Fortaleza, guarda-copo, ajuste de altímetro 1-0-9. Já liberou solo Salvador em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado. 5-8-1-6-8, a bordo, 3 horas, alterna Teresina. São 3858, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 10018. Táxi Índia Alfa 1895, obrigado, boa noite, são 3858. Salvador, 6310, pousou, Livrão. Chegar 6310, táxi via Alfa, reporte antes da direita. Para Agora dá 1-3, pronto. 2 Salvador, tá 3, 8, 5, 8, pode esperar 1-3, pronto, boa noite. 1-1-8-9-5. 3-8-5-8, pode esperar 1-0, pronto. Então 3-8-5-8 autorizado, alinhagem de colapso no 0, vento é 120 graus 07 nós, ajuste o altímetro no 0 no 8. Ali da cola no 0, tá 3-8-5-8. Tá 3805, confirmando, tá 3858, decolado aos 48, controle de Salvador em 119, decimal 80. 1980, tá 3858. Tá 3305, tráfego avistado, autorizado pouso, estou no 0, vento 120 graus 08 mais, ajuste do altímetro no 0, no 8.